diretamente de Marília City, interior de São Paulo. A voz que denunciou o sistema é a mesma voz que jamais vai se calar. Ei, favela, tá na hora de acordar, meus queridos. O sistema tá aí dominando. E você? A vida é uma só. Comece a sua revolução. Interior também tem a voz. Bata de frente com tudo que te faz cair. O inimigo é sagaz, na direta vem te iludir. Te oferece a fama, status, nota de 100. E você cai nesse jogo, se perde no vai e vem. Sem pensar no depois, atraído pelo prazer. O mesmo que proporciona amanhã, haja você. Subtraindo de nós tudo que foi conquistado pelas mãos negras. Olha o respeito, não mérito pro estado. Pois sou mais um gladiador, pique um leão na selva. Marchando contra o sistema, sempre me dê. Declarou guerra, hoje sim preparado. De um sono longo acordei, tirei a trave do olho. Agora sei quem é quem, não me confunda com Judas. Pois nunca fui traidor, não tenho carro importado. Não me assemelho a doutor, sou mais um louco no gueto. Que já cansou de sofrer, de ostentar eles gostam. Se exibem pela TV, suas promessas utópicas nunca vão se cumprir. Nos jogam circo e o pão, pra ver o pobre aplaudir. O livre-arbítrio que nada, que somos feitos cobaia. Nos dão calmante visível pra amenizar nossa raiva. Como é que pode isso tudo? Será que vão acordar? Se popstar é pros boy, então chega de sonhar. É 8 horas da noite, eu de peão na cidade. Pisante do camelô, nunca fui fã da vaidade. Na guerra sei quem é por nós, mas ó, só trombos vilão. Veja quem são os protagonistas de nossa destruição. Mundão cruel, infeliz, poucos que vão enxergar. O êxito é a porta estreita para poder entrar. Existe quem faz o certo, ainda passar por ele. Errado, o planeta super vaidoso, onde os valores trocados arrastam mais que o perdão. Sinceridade e a fé, aonde o amor não tem chance, o ódio vai contaminando, né? Eliminar a vaidade pra nós é o sonho distante. Veja que a cena é de guerra, ninguém é coadjuvante. Seria assim se o filme fosse de amor verdadeiro. Precisaria mais que fé pra mudar o roteiro. Sonho dramático, triste é saber que o meu semelhante, o homem, mata, destrói, pedra de crack consome. Fiz a selva onde vivo o meu habitat natural. Convivendo entre os lobos, coragem fundamental. Pra ter dinheiro e poder, eles de nós se esquecem. Mas nada dura pra sempre, volta ao pó, apodrece. A guerra aqui não é santa, pois sou que sou pecador. Na minhas rimas, revolta no coração, trago amor. Pela humildade, a honra no despertar desse dom. Nunca esquecer a essência que vim, os meus pés no chão. Me revesti de coragem, me coloquei no lugar dos humilhados, cansados, sem forças para lutar. Na guerra sei quem é por nós, mas ó, só trombos vilão. Veja quem são os protagonistas de nossa destruição. Mundão cruel, infeliz, poucos que vão enxergar. O êxito é a porta estreita para poder entrar. Existe quem faz o certo, ainda passar por errado. O planeta super vaidoso, onde os valores trocados arrastam mais que o perdão. Sinceridade e a fé, aonde o amor não tem chance, o ódio vai contaminando, né? Desce pra arena, soldado, gladiador da palavra. Aqui quem liga é o rap. Epidemia que se espalha, me mostra aí uma solução pra acabar com esse mal. Guerra, o poço da paz, trição, só os funeral. Aposentei a quadrada do crime, saí faz tempo. Os parceiros aprisionados e nobregal o exemplo. Deve existir uma alternativa se pra religião. Só no Brasil 20 mil que entram em confusão. Não escolhi ser assim, um combatente de guerra, condicionado a viver o caos dessa nova era. O que eles podem, eles fazem para seu próprio proveito. Proliferam a vaidade, aumentando o preconceito. Estou cansado desse jugo, desse fardo pesado. Talvez hoje cê nem entenda, apenas analise os fatos. A solução seria Deus, mas se os doutores da lei não cobrassem impostos, tipo César a rei. Na guerra sei quem é por nós, mas ó, só trombos vilão. Veja quem são os protagonistas de nossa destruição. Mundão cruel, infeliz, poucos que vão enxergar. O êxito é a porta estreita para poder entrar. Existe quem faz o certo, ainda passar por errado. O planeta super vaidoso, onde os valores trocados arrastam mais que o perdão. Sinceridade e a fé, aonde o amor não tem chance, o ódio vai contaminando. Na guerra sei quem é por nós, mas ó, só trombos vilão. Veja quem são os protagonistas de nossa destruição. Mundão cruel, infeliz, poucos que vão enxergar. O êxito é a porta estreita para poder entrar. Existe quem faz o certo, ainda passar por errado. O planeta super vaidoso, onde os valores trocados arrastam mais que o perdão. Sinceridade e a fé, aonde o amor não tem chance, o ódio vai contaminando, né?